Fecheiro 63, página 570, último fecheiro. De certeza que queres ir a nadar para ali, Ayla? Inquiriu Jundalar. Era o nosso sítio, antes de levares Marona para lá, e continua a ser o melhor lugar para nadar. Sobretudo agora que para Jusante as águas estão tão agitadas e cheias de lama. Não pude nadar como devia desde que cheguei. Não tardaremos a ir embora, respondeu Ayla. Mas de certeza que estás em condições de nadar? Sim, claro. Mas não te preocupes. Penso passar quase todo o tempo deitado ao sol na margem. Só quero é sair deste alojamento e estar um pouco a sós contigo, longe das pessoas. Agora que, por fim, consegui convencer a Zelandoni de que já estou bem, respondeu Ayla. Em qualquer dos casos, não tardaria a montar o Ini e a ir dar uma volta. Sei que a Zelandoni continua preocupada, mas sinto-me bem. Preciso apenas de sair e mexer-me um pouco. A Zelandoni sentia-se culpada por não ter prestado a devida atenção à Ayla e havia adotado uma atitude superprotetora, pouco própria dela. Carregava com a responsabilidade de ter estado ao ponto de perder a jovem e não ia permitir que isso voltasse a acontecer. Jundalar concordava. E durante algum tempo, Ayla recebeu mais atenção da parte deles do que era habitual. Mas, à medida que ia recuperando as forças, começou a fartar-se tanto mimo. Ayla tentara convencer a Donia de que já descansara o suficiente e que as forças já lhe permitiam voltar a montar e a nadar. Mas a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe não lhe deu autorização, até que se viu na necessidade de tirar Lobo de cima dela durante um tempo. Jonaila e as outras crianças da sua idade iam participar numa atividade sob a supervisão da Zelandónia para as cerimónias de encerramento da reunião de verão. O lobo não só representava uma distração para as crianças quando estavam todas juntas, impedindo-as de se concentrarem, como para Jonaila era difícil controlar o animal e ao mesmo tempo aprender o que tinha de fazer. Quando a Zelandoni insinuou a Ayla que, apesar do lobo ser bem-vindo, talvez fosse melhor ficar junto dela, Ayla encontrou a desculpa perfeita para convencer a Donie de que tinha de tirar o lobo e os cavalos do acampamento para fazerem exercício. Na manhã seguinte, Ayla queria sair logo cedo, com medo que a Zelandoni mudasse de ideias. Jundalar tinha dado de beber e escovado os cavalos antes da refeição da manhã. E quando colocou as mantas de montar a Winnie e Racer e os cabrestos a Racer e a Grey, os cavalos perceberam que iam sair. E, excitados, começaram a brincar. Embora não pensassem montar Grey, Ayla preferiu não a deixar para trás. Estava certa de que a jovem égua se sentiria sozinha. Os cavalos gostavam de companhia, sobretudo a dos outros animais da sua espécie, e Grey também precisava de fazer exercício. O lobo levantou a cabeça em expectativa, quando Jundalar pegou num par de cestos de transporte concebidos para colocar na garupa de um cavalo. Os cestos estavam repletos de diversos utensílios e de misteriosos embrulhos, envoltos em tela castanha clara, tecida com fibras de linho, um dos vários exemplos que Ayla havia confeccionado para praticar e matar o tempo durante a convalescença. Martona pedira que lhe fizessem um pequeno tiar e estava a ensinar-lhe a tecer. Um dos cestos estava coberto por uma pele de couro para estender no chão, e o outro pelas suaves peles amarelas, oferta do Xaramudói, que seriam utilizadas como toalhas. Lobo adiantou-se a eles, troteando alegremente, quando Jundalar, ao sair do alojamento, lhe fez sinal que podia acompanhá-los. A poucos passos do cercado dos cavalos, Ayla parou para colher umas bagas maduras que pendiam de um arbusto de caule vermelho. Esfregou na túnica o fruto azul, redondo e empoeirado, contemplou a pele, agora de um azul mais intenso, colocou na boca e com um sorriso de satisfação saboreou a polpa doce e sumarenta. Quando trepou um toco para montar o Ine, sentiu-se feliz, só por se encontrar ao ar livre e saber que não tinha de voltar ao alojamento de imediato. Por essa altura, já conhecia de cor todas e cada uma das fendas nos desenhos pintados ou gravados, nos sólidos postes de madeira que seguravam o telhado, todas as manchas de fuligem que enegreciam o contorno da saída de fumo. Queria ver o céu e as árvores e uma paisagem desimpedida, livre de alojamentos. Quando se puseram em marcha, Racer começou a comportar-se de uma forma anormalmente ruidosa e um tanto rebelde, e contagiou alguma dessa indisciplina às duas éguas, dificultando o seu manejo. Depois de atravessar a zona florestada, Ayla tirou o cabresto a Grey para que pudesse seguir ao passo que desejasse. E Ayla e Jondalar, como por acordo tácito, incitaram as suas montadas para que galopassem à sua vontade. Quando os animais afrouxaram a marcha por desejo próprio, tinham já queimado o excesso de energia e pareciam mais relaxados. Mas Ayla não. Estava excitada, sempre gostara de cavalgar a pleno galope, e depois do seu período de reclusão, aquilo provocou-lhe um estado de euforia especial. Seguiram a um passo mais tranquilo, por uma paisagem de marcado relevo, entre montes altos e paredes de pedra calcária, e através de desfiladeiros abertos por rios. Embora o sol do meio-dia continuasse a aquecer, aproximava-se a mudança de estação. As manhãs podiam ser frescas e límpidas, e os entardeceres nublados e chuvosos. A exuberante verdura estival das folhas começava a dar lugar aos amarelos e a um ou outro vermelho próprios do outono. A erva dos prados passava do intenso dourado e do brilhante castanho ao amarelo pálido e ao cinzento do feno natural, que permaneceria nos campos grande parte do inverno. Por outro lado, as folhas das outras herbáceas tinham adquirido tons avermelhados. Para deleite de Ayla, plantas isoladas ou pequenos grupos de arbustos apareciam à sua frente em forma de manchas de cor resplandecentes. Mas aquilo que de facto a fez ficar de boca aberta foi o deslumbrante espetáculo das colinas arborizadas, orientadas a sul. De longe, os vistosos matagais e árvores assemelhavam-se a grandes ramos de flores luminosas. Grey, seguindo-os alegremente, sem cavaleiro, ia parando de vez em quando para pastar, e Lobo farejava os montículos, os arbustos e as pequenas acumulações de erva alta, investigando o seu próprio caminho composto por aromas invisíveis e sons secretos. Traçaram um círculo largo que no final os levaria novamente até ao rio e dali seguindo a margem para Jusante até ao acampamento da reunião de verão. Mas não regressaram ao acampamento. Viraram para bordear o sinuoso riacho que atravessava o bosque a norte do acampamento da Nona Caverna, e quando o sol se aproximava do seu zénite, chegaram ao profundo charco formado numa fechada curva desse rio menor. As árvores projetavam uma sombra manchada sobre a distante praia de cascalho arenoso. O calor do sol era agradável quando Ayla passou a perna por cima do lombo do Ini e desmontou. Desapertou os cestos de transporte e retirou a manta de montar. E enquanto Jondalar estendia a grande pele, ela abriu uma bolsa de couro fechada com um cordel e deu de comer à égua de cor amarela, uma mistura granulosa, sobretudo à base de aveia. E depois acariciou-a e coçou-a afetuosamente. Depois de lhe dar mais uns quantos punhados, repetiu o processo com Grey, que durante todo esse tempo havia reclamado a sua atenção, empurrando-a suavemente com o focinho. Jondalar deu de comer a Racer e acariciou-o. O garanhão estava mais incontrolável do que o costume, e embora tivesse ficado mais tranquilo com a comida e o contacto, João de Lar não queria ver-se obrigado a correr atrás dele se decidisse afastar-se. Assim, atou-o a uma árvore pequena com uma corda presa ao cabresto. João de Lar recordou-se então que pensara deixar o garanhão partir em liberdade para que pudesse procurar um lugar onde viver com os outros cavalos e perguntou-se se deveria fazê-lo. Todavia, ainda não estava preparado para renunciar à companhia do magnífico animal. O lobo, que andara de um lado para o outro a seu belo prazer, saiu detrás de uma cortina de arbustos. Ayla levara-lhe um osso com carne, mas antes de o tirar do cesto, decidiu dedicar-lhe também um pouco de atenção. Deu umas palmadas no seu peito, quase à altura do ombro, e preparou-se para receber o peso do enorme carnívoro, que se ergueu sobre as patas traseiras e apoiou as dianteiras nos ombros de Ayla. Lambeu-lhe o pescoço e rodeou-lhe o queixo delicadamente com os dentes. Ela devolveu-lhe o gesto, fez-lhe sinal para que tirasse as patas e, emoldurando-lhe a cabeça com as mãos, agachou-se frente a ele. Acariciou-o e coçou-o atrás das orelhas e alvoroçou-lhe o pelo já mais espesso em redor do pescoço. Em seguida sentou-se no chão e abraçou-o. Sabia que também o lobo permanecera ao seu lado, à semelhança de João de Lar, enquanto se recuperava da sua perigosa viagem ao mundo dos espíritos. Apesar de já o ter visto centenas de vezes, João de Lar continuava a maravilhar-se com a relação entre Ayla e o lobo. E por mais cómodo que se sentisse na presença do animal, nunca se esquecia de que lobo era um animal caçador. Um animal capaz de matar. Outros da sua espécie perseguiam, caçavam e comiam animais bem maiores do que eles. O lobo podia rasgar a garganta de Ayla com a mesma facilidade com que a acariciava com os dentes. E ainda assim, era com toda a tranquilidade que João de Lar deixava a sua companheira e a sua filha nas mãos do animal. Sabia o amor que o lobo sentia pelas duas. E embora no fundo de si lhe parecesse inconcebível, a um nível básico compreendia-o. Estava convencido de que Lobo sentia por ele algo muito parecido ao que ele sentia pelo animal. O Lobo deixava a mulher e a menina que amava nas suas mãos com igual tranquilidade. Mas João de Lar não tinha a menor dúvida de que se alguma vez Lobo pensasse que o homem podia fazer mal a qualquer uma das duas, não hesitaria em detê-lo, fosse como fosse, ainda que isso implicasse matá-lo. Ele faria o mesmo. João de Lar gostava de observar Ayla com o lobo, mas também gostava de a observar enquanto fazia outra coisa qualquer, sobretudo agora que voltara a ser a mesma de sempre e estavam novamente juntos. Não lhe agradara a ideia de a deixar sozinha e abalar com a nona caverna para a reunião de verão e sentir a falta dela, apesar das escapadelas com Marona. Depois de pensar que a tinha perdido, primeiro por culpa dos seus próprios atos, em seguida mais desesperadamente por causa do sumo de raízes que ela bebera, mal podia acreditar que voltariam a estar juntos. Tivera tanta certeza que ela partira para sempre que agora não podia deixar de a observar, de lhe sorrir, de ver o seu sorriso quando ela lhe o devolvia, já que precisava de se convencer de que continuava a ser a sua companheira, a sua mulher, que montavam a cavalo, iam nadar, estavam juntos, como se nada tivesse acontecido. Isso levou-o a recordar-se da viagem que haviam empreendido juntos, as suas aventuras e as pessoas que tinham encontrado pelo caminho, os mamutói, os caçadores de mamutes que tinham adotado Ayla, os xaramudói, entre os quais o seu irmão Tonolã encontrara uma companheira, embora a morte dela tivesse matado o seu espírito. Tuli e Marqueno e todos os outros queriam que Ayla e ele ficassem, sobretudo depois de Ayla ter utilizado os seus conhecimentos curativos para endireitar o braço partido a Rochário, que começara a soldar mal. Tinham também conhecido Geran, um caçador dos Adumai, as pessoas que Tonolã e ele haviam visitado. E, claro, havia ainda os Sarmunai, cujas caçadoras, as lobas, o tinham capturado. E a Taroa, a sua líder, que tentara matar Ayla e que Lobo impedira da única maneira possível, matando-a. Os Los Adonai lembrou-se de imediato de quando tinham parado para visitar os Los Adonai na sua longa viagem à terra dos caçadores de mamutes. Viviam para leste, do outro lado das terras altas, com os seus glaciares, onde nascia o rio da Grande Mãe, e o seu idioma tinha suficientes parecenças com o dos Zelandoni para entenderem quase tudo. Ayla, com o seu dom para as línguas, aprendera-o ainda mais rapidamente. Os Los Adonai eram os vizinhos dos Zelandoni, que estes melhor conheciam, e os viajantes de ambos os povos visitavam-se com frequência, apesar do obstáculo que os glaciares constituíam. Durante a sua visita, celebrara-se uma festividade da Grande Mãe. E mesmo antes de se iniciar, Jondalar e Los Aduna celebraram uma cerimónia privada. Jondalar pediu um filho à Grande Mãe, nascido de Ayla, e no seu lar, do seu espírito ou da sua essência, como Ayla dizia sempre. Também formularam um pedido especial. Pedira que se Ayla alguma vez ficasse grávida de um filho do seu espírito, queria saber com toda a certeza que era seu. A Jondalar haviam-lhe dito muitas vezes que a Grande Mãe o favorecia, ao ponto de nenhuma mulher ser capaz de o recusar, nem mesmo a própria Doni. Estava plenamente convencido de que quando Ayla se perdera no vazio, depois de voltar a beber as perigosas raízes, a Grande Mãe respondera às suas fervorosas súplicas, que lhe tinha concedido o que ele queria, o que ansiava, o que pedira, e no seu íntimo voltou a agradecer com ardor. Mas nesse momento compreendeu que a mãe também lhe otorgara o pedido expresso na cerimónia especial com Los Aduna. Sabia que Jonaila era sua filha, a menina da sua essência, e isso deixava-o exultante. Sabia que todas as crianças nascidas de Ayla seriam do seu espírito, da sua essência, por ela ser quem era, porque o amava apenas a ele. E ele alegrava-se que assim fosse. E tinha a certeza de que ele só amaria a ela, acontecesse o que acontecesse. Mas estava consciente de que aquele novo dom do conhecimento mudaria as coisas. E só podia perguntar-se em que medida. E não era o único. Todos pensavam nisso. E em particular uma pessoa, a mulher, que era a primeira entre aqueles que serviam a Grande Mãe Terra, que sentada calmamente no alojamento da Zelandónia, pensava no novo dom do conhecimento, sabendo que iria mudar o mundo. Agradecimentos. Quero expressar a minha gratidão a muitas pessoas que me ajudaram a escrever a série Os Filhos da Terra. Quero agradecer de novo aos arqueólogos franceses, cuja sabedoria me tem sido tão útil ao longo dos anos, ao Dr. Jean-Philippe Rigaud, ao Dr. Jean-Claude. Permitiram-me, ambos, compreender melhor o contexto e visualizar o ambiente pré-histórico destes livros. A ajuda do Dr. Rigaud tem sido inestimável desde a minha primeira visita de investigação científica à França e nunca parou ao longo dos anos. Desfrutei, em especial, da visita, organizada por ele, a um abrigo de pedra em Gorges d'Enfer, praticamente igual ao que era na Idade do Gelo. Um espaço profundo e protegido, aberto à frente, com um solo plano, um teto de pedra e uma nascente atrás. Foi fácil ver como poderia ter sido um lugar confortável para se viver. E agradeci a sua disponibilidade para explicar aos jornalistas e demais pessoas dos meios de comunicação de numerosos países informação e dados importantes sobre alguns dos locais pré-históricos existentes em Les Aisies de Taillac e arredores. Agradeço também ao Dr. Jean-Claude, que organizou tudo para que eu e Ray pudéssemos visitar muitas extraordinárias cavernas pintadas no sul de França. Especialmente memorável foi a visita às cavernas situadas nas terras do conde Robert Bégouin, no Val de Volpe d'Anlaine, Trois Frères e Duc d'Audoubert, cuja arte aparece com frequência reproduzida nos manuais e livros de arte. Ver alguma dessa arte extraordinária, acompanhados pelo Dr. Clote e pelo conde Bégouin, foi uma experiência de grande valor. E por isso devo também agradecer a Robert Bégouin. Foram o seu avô e dois irmãos que pela primeira vez exploraram as cavernas e iniciaram a prática de as conservar, que continua até hoje. Para visitar as cavernas é necessária a autorização prévia do conde e habitualmente a visita faz-se na sua companhia. Visitamos outras cavernas, incluindo Gargas, uma das minhas preferidas. Inclui inúmeras pinturas de mãos, entre elas as de crianças, e um pequeno nicho, com largura suficiente para um adulto entrar, cujas paredes interiores estão cobertas de pinturas vermelhas, elaboradas com o ocre da região. Estou convencida de que Gargas é uma caverna de mulheres. Ali fica-se com a sensação de se estar no útero da terra. Acima de tudo, agradeço a Jean-Claude a visita à extraordinária Grotte Chauvet. Apesar de ter contraído gripe e ter ficado demasiado doente para nos acompanhar, o Dr. Clote tratou de tudo para que Jean-Marie Chauvet, o homem que descobriu a gruta, e Dominique Baffier, conservador do espaço, nos mostrassem esse lugar fascinante. Fomos acompanhados por um jovem que trabalhava ali e que me ajudou a ultrapassar as partes mais difíceis. Foi uma experiência comovedora que nunca esquecerei. E agradeço ao Sr. Chauvet e ao Dr. Baffier as suas explicações. Entramos pelo teto, muito mais alargado desde que Chauvet e os colegas encontraram o acesso, e descemos por uma escada presa à parede de rocha. A entrada original foi fechada por um desabamento há muitos milhões de anos. Explicaram-nos algumas das mudanças operadas nos últimos 35 mil anos, desde que os primeiros artistas fizeram ali as suas magníficas pinturas. Gostaria de agradecer ainda a Nicholas Conard, um americano residente na Alemanha, que se encontra à frente do Departamento de Arqueologia da Universidade de Tübingen, por nos dar a possibilidade de visitar muitas das cavernas ao longo do Danúbio, nessa região da Alemanha. Também nos mostrou alguns dos artefactos de marfim, com mais de 30 mil anos, entre eles mamutes, uma elegante ave em pleno voo que encontrou partida em duas há alguns anos, e uma assombrosa figura, metade leão, metade homem. O seu último achado é uma figura feminina criada com o mesmo estilo das outras procedentes de França, Espanha, Áustria, Alemanha e República Checa, datada da mesma época, mas única na sua execução. Também quero agradecer ao Dr. Lawrence Guy Strauss, sempre disposto a organizar visitas a locais arqueológicos e a cavernas, acompanhando-nos várias vezes nas viagens por outros países da Europa. Houve muitos pontos altos nessas viagens, mas destaco a visita ao abrigo do Lagar Velho, em Portugal, onde foi descoberto o menino do Lapedo, cujo esqueleto provou o contacto entre o homem de Neandertal e o homem moderno, Homo sapiens, e o cruzamento entre espécies. As conversas com o Dr. Strauss acerca desses humanos da Idade do Gelo não só foram educativas, como fascinantes. Debati e fiz perguntas a muitos outros arqueólogos, paleoantropólogos e especialistas acerca desse período concreto da nossa pré-história, quando, durante muitos milhares de anos, essas duas espécies de humanos ocuparam a Europa. Agradeço a sua boa vontade em responder e discutir as diversas possibilidades de convivência entre uns e outros. Gostaria de enviar um agradecimento especial ao Ministério da Cultura francês pela publicação de um livro de valor inestimável, L'Art des Cavernes, Atlas des Grottes Ornées Paléolithiques Françaises, Paris, 1984, Ministère de la Culture. Contém descrições muito completas, incluindo plantas, fotografias e desenhos, assim como um texto explicativo da maioria das cavernas francesas, com pinturas e gravuras, desde 1984. Não inclui Cosquet, cuja entrada fica abaixo da superfície do Mediterrâneo, nem Chauvet, descobertas depois de 1990. Visitei muitas cavernas, algumas mais do que uma vez, e recordo o ambiente, a atmosfera, a sensação de ver aquela arte excepcional pintada nas paredes. Contudo, é impossível precisar qual a primeira figura, em que parede se encontrava, a que profundidade no interior da caverna ou para onde estava orientada. Esse livro dava-me respostas. O único problema era estar escrito em francês. E embora tivesse aprendido algumas palavras, com o passar dos anos, o meu domínio da língua não era suficiente. Estou assim, em dívida, para com a minha amiga Claudine Fischer, cônsul francesa honorária do Oregon, professora de francês e diretora de estudos canadianos na Portland State University. Como nasceu em França e o francês é a sua língua materna, foi ela quem traduziu toda a informação de que eu necessitava acerca de cada caverna. Foi muito trabalho, mas sem a sua ajuda eu não teria conseguido escrever este livro. Não tenho, por isso, palavras para expressar toda a minha gratidão. Também me ajudou de muitas outras maneiras, além de ter sido uma grande amiga. Existem outros amigos a quem gostaria de agradecer por se terem prestado a ler um manuscrito tão extenso e pouco polido, oferecendo sempre os seus comentários enquanto leitores. Karen Hall, Foyer, Kendall Oyle, Kathy Humble, Dina Sterrett, Jean de Camp, Claudine Fisher e Ray Hall. Quero expressar a minha gratidão in memoriam ao Dr. Jan Jelinek, um arqueólogo da República Checa, que me ajudou de muitas maneiras. Desde o início, quando começámos a trocar correspondência, e logo depois, nas viagens que eu e o Ray realizámos aos locais paleolíticos perto de Brno, e depois na viagem que ele e a sua esposa Kveta efetuaram ao Oregon. A sua ajuda foi inestimável. Mostrou-se sempre amável e generoso com o seu tempo e conhecimentos. Sinto muitas saudades. Tenho a sorte de contar com Betty Prasker como editora. Os seus comentários são perspicazes e transformam sempre os meus esforços em algo melhor. Obrigada. A minha eterna gratidão àquela que tem estado ao meu lado desde o início, a minha maravilhosa agente literária, Jean Nagar. A cada livro gosto mais dela. Também quero agradecer a Jennifer Veltz, a sócia de Jean. Continuam a fazer milagres com esta série, que foi traduzida em muitas línguas e está disponível por todo o mundo. Durante os últimos 19 anos, Dolores Rooney Pander tem sido a minha secretária e assistente pessoal. Infelizmente retirou-se por doença, mas quero agradecer-lhe os muitos anos de trabalho. Nunca sabemos o quanto dependemos de alguém até essa pessoa não estar mais por perto. Sinto muito a falta dela. Sinto falta das nossas conversas e deliberações. Com o passar dos anos, transformou-se numa boa amiga. Dolores morreu de cancro em 2010. Mas, acima de tudo, agradeço a Rei, o meu marido, que está sempre do meu lado. Para ele, o meu amor e gratidão eternos. Fim. Terminou a leitura da obra A Mãe Terra, romance histórico de Jean Howell. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra entre os meses de dezembro de 2013 e fevereiro de 2014.